Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Sejam bem-vindos ao podcast NHS, eu sou o Sidney Alencar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre startups e sobre o evento que aconteceu em Fortaleza, que foi o Startup Weekend Fortaleza, não é isso? Falei certo? Isso. Está hoje com a gente aqui o Marcos Medeiros. Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não importa a hora que você está ouvindo. Quem fala aqui é Marcos Medeiros, eu sou um cara nascido em Teresina, no Piauí, que bateu em retirada para Fortaleza quando eu tinha 7 anos de idade. Claro que eu não vim sozinho, vim com minha família. Desde então... Cerca do 15, não. Não é, é quase, quase. Me formei em engenharia de telecomunicações, sou engenheiro de formação, mas atuei como engenheiro só na universidade antes de ser engenheiro. Fui trabalhar na indústria, fui mordido pelo bicho da gestão de negócio, e desde então trabalho com gestão de negócio, no estudo de design. Conheci a vibe de startups e passei a organizar o Startup Weekend em Fortaleza. Também está com a gente aqui o Daniel Chagas, que foi um dos vencedores, um dos mentores de uma das ideias vencedores do Startup Weekend Fortaleza. Vai trocar uma ideia aqui com a gente, né, Daniel? Isso aí. Eu sou o Daniel Chagas, sou professor, sou formado em administração, tenho mestrado em informática e fiquei semifamoso, eu digo assim, brincando, semifamoso, com esse meu projeto, que é o Mar Menino, que é uma placa de Arduino, que eu vou comentar aí depois aí, a gente conversando. E também tive aí a honra de ser agraciado com o primeiro prêmio aí do Startup Weekend, da Education. E aí, fico muito, muito feliz, muito satisfeito. Show de bola. Olha, o Daniel tá arriscando perder essa semi-fama dele participando agora aqui do podcast na NHS. É mesmo. Olha. Dá tempo que eu resisto, cara. E também aqui com a gente, ele que arranjou o pseudônimo e está insistindo e teimando em manter, André Joe. Pois é, rapaz. Saudações digitais aí a todos ouvintes. Eu não tenho carteirada pra dar, eu sou jornalista e só, mas... E só, que é isso, um... cara? Não se diminua. Valorize esse rapaz. Valorize, né, pô, cara? Por favor, obrigado. Você agora é um podcaster? Olha aí, rapaz, pois não é? Talvez valha mais. Que isso? Pô, tô tentando ajudar, vocês estão em prova, né? Brincadeira, muito orgulho, muito orgulho. Se não fosse pela profissão, eu não estaria aqui. Antes da gente entrar aqui no assunto propriamente dito, o André vai falar sobre a banda que vai ficar acompanhando a gente durante todo o episódio, e no finalzinho do episódio ele vai dar mais detalhes sobre a banda no nosso já famosíssimo quadro Então Toca. Sidney, vocês nunca mais vão esquecer do nome desta banda: Capotes Pretos na Terra do Marfim. Então a banda vai acompanhando a gente durante todo o episódio e no finalzinho o André vai dar mais todos os detalhes sobre esta maravilhosa banda. Para começar, eu andei pesquisando algumas coisas aqui. O André também mandou um material muito legal pra gente. Ele vai colocar aí algumas informações para introduzir, fazer um preâmbulo inicial deste nosso maravilhoso podcast. Exato, eu vou fazer uma citação, Sidney, participantes e ouvintes, de um livro chamado O Clique de $1 bilhão. Os colegas devem conhecer. A incrível história de Mike Krieger, fundador brasileiro, um dos fundadores do Instagram. Mike Krieger recebeu uma ligação urgente do seu sócio Kevin na Sexta-feira Santa. O americano pedia que ele fosse imediatamente para a estação de trem de Palo Alto. Kevin tinha saído entusiasmadíssimo da casa de Mark Zuckerberg, que ele oferecera uma proposta tentadora pelo Instagram. Mike deixou a irmã, Stephanie, no sobrado em que estava e pegou o trem. De carro, Kevin chegou mais rápido e ficou esperando por ele em um dos bancos de madeira da estação, cuja fachada bege, de aparência vintage, se associava mais a um cenário do Velho Oeste do que do ponto de encontro de entendidos em tecnologia. A negociação bilionária entre Facebook e Instagram ocorreu em 3 dias, entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa. Na sexta-feira, Zuckerberg convidou Kevin para jantar em sua mansão. No sábado, véspera de Páscoa, Kevin voltou à casa de Zuckerberg para tratar das boas notícias. O excêntrico CEO do Facebook promovia uma festinha para assistir a episódios da série Games of Thrones. Zuckerberg é conhecido por não perder um episódio, e ele interrompeu a conversa de 1 bilhão pelo Instagram para assistir a série. Enquanto isso, Kevin, já com o aval de Mike, tinha outra prioridade. Ficou na sacada, ao telefone, falando com o advogado e alguns investidores para ver se podia firmar o contrato e assumir de vez aquele magnífico turning point em sua empresa. Tanto ele quanto Zuckerberg tinham domínio completo de seus negócios. Legalmente, não precisavam consultar ninguém para dar o ok. Se dissesse sim, estaria fechado. A noite acabou com 1 bilhão para o Instagram e o Instagram para o Facebook. Isso é coisa com Sexta-feira Santa, viu, rapaz? Mas eu acho que a negociação foi mais rápida do que esse trecho aí, viu? É, cara, eu terminei de ler ontem esse livro, numa viagem que eu fiz. Que é a história do Mike Krieger, o brasileiro fundador do Instagram, escrito por Philip Vilisic, que é um brasileiro, editor de tecnologia, viajou por todos os lugares aí que ele conta aqui no livro, desde o surgimento até a venda do Instagram pro Facebook, foi em 2012. O que é, em seu conceito, o que é uma startup? Rapaz, dependendo da minha resposta, talvez eu nem consiga sair na rua, porque vão ter gente querendo bater ali fora, certo? Mas, assim, cara, na minha humilde opinião, assim, startup é uma empresa, mas é o começo de uma empresa. Um Manolo lá, uma vez na vida, disse que essa empresa tinha que ser escalável, né? Atingir várias pessoas ao mesmo tempo e ter um modelo de negócio repetível. Então, isso tomou-se como verdade. Mas aí, para ser escalável repetível, essa empresa quase sempre vai ter que ser de base tecnológica, né? Então, chega-se aquela mera definição de um grupo de pessoas em torno de desenvolver um projeto num ambiente de extrema incerteza, sendo que esse projeto deva ser escalável. Escalável, então, você fala que seria exatamente o quê? Escalável é, por exemplo, assim, digamos que o Zezinho da Esquina abriu uma padaria que ela consegue ter mesas para 10 pessoas comer pastel de Belém. E no dia seguinte ele quer atender 1000 pessoas. Esse cara da padaria consegue? Vamos falar em bolo do Piauí. Bolo do Piauí, beleza. Perfeito. Bolo de sal, como o pessoal conhece lá. Aí vamos supor que o cara coloca 10 meses para vender bolo de sal, e no dia seguinte ele não pode pegar a estrutura dele e colocar 1000 mesas pra vender bolo de sal, né? Ele tem que gastar muito dinheiro e muita coisa pra fazer isso, e provavelmente não vai dar certo. Já se, por exemplo, você consegue ter um produto como o Instagram, por exemplo, você consegue ter 10 usuários num dia, e se no dia seguinte você puder ter 1000 usuários, você vai conseguir, porque é um negócio tecnológico que consegue suportar esse crescimento escalável de nível de usuários. Isso é que a gente consegue chamar de escalabilidade de um produto, né? Resumindo, é você poder ter, de um dia para outro, muito mais usuários, que isso, são você... potenciais clientes, ou seja, ele é escalável em quantidade de usuários e em recurso financeiro que pode entrar. Com certeza, porque está dentro de um geralmente está dentro de um software ou alguma coisa, alguma ferramenta que permita essa escala sem aumentar muito os seus custos em estrutura e custos financeiros. Startup é sempre relacionada a algum produto, alguma empresa de tecnologia? Não. Muitas das empresas que inovam fortemente no mundo trabalham em startups voltadas para a educação, voltada para a biotecnologia, voltada para a mobilidade urbana. Quase sempre tem na base um software para que permita que a situação escale, né? Possa atingir muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas o objetivo fim é variável. Instagram e o Facebook são realmente startups? Hoje o Instagram Instagram não é mais um startup, né? Porque ele tá longe da fase do start, né? Então, digamos que nas primeiras semanas ele foi um startup, mas essa linha de transição entre o que é um startup e se ela deixou de ser um startup é uma mera definição que não vai mudar nada a vida de ninguém. Isso é para cada um. Eu, como empreendedor, eu já tô ganhando bem, a minha empresa já tá faturando, eu já atingi o meu break-even, já consigo pagar meus funcionários, eu já sinto que eu não estou mais numa fase de começo, então eu não me intitulo mais como uma startup. Olha aí, nem doeu, já vai poder sair tranquilo no meio da rua. É aí. Eu, como administrador, às vezes eu ficava um pouco com medo, assim, dessas questões de denominação e tudo, porque administrador, acho que pela falta de assunto, a matéria de administração é a mesma desde 1915, que se alguém viu, assim, estudou administração, sabe que a gente adora estudar as mesmas besteiras, não tem nada de novidade. Então, para ter novidade, administrador adora o nome do momento e tal, não sei o que, sabe? Então, tem as modinhas administrativas. Mas a startup, eu acho que para acrescentar aí, ela não é uma modinha administrativa, ela realmente mostra, assim, esses novos mercados. Eu acho que dá para acrescentar dizer que uma startup é uma empresa que ela tem uma base tecnológica, ela é altamente escalável, então uma padaria não seria uma startup, como o Marcos falou bem. Ela é disruptiva, ela vem para destruir conceitos de negócios. Então você tem aí o Uber fazendo a maior confusão e os taxistas e tal. E o que que o Uber fez? Ele só fez juntar demanda, né, com oferta. E você tinha carros parados, você tinha pessoas querendo se mover, então o Uber chega e vem e joga, joga a realidade, né, para mostrar que, assim, essas companhias de táxi estavam todas assim, era um modelo de negócio que era totalmente ultrapassado, né? É, ultrapassado, né? Então eu acho, assim, que eu gosto de ver uma startup também como, assim, um destruidor de do modelo vigente. Isso, de mercados. Então, quando eu vejo, né, aí eu vou puxar aqui, educação. Educação, que o Startup Weekend agora foi de educação, né? A educação, ela é ainda um modelo que ainda é pautado, assim, em regras que estão aí há 40, 50 anos, né? Então, tá, daqui a pouco vai chegar alguém aí que vai também dar uma quebrada nisso aí. Assim como tem vários modelos. Se você tem qualquer modelo de empresa que ela tá aí no mercado e tal, e tem um viés, alguma coisa tecnológica pode chegar e mudar isso aí, pode ter certeza que o tempo vai fazer com que aquele mercado mude. Peraí. Vamos lá. Você disse que a padaria não pode ser um startup, certo? E se uma padaria vender pão pela internet e o pão for feito em impressora 3D? Tome. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu respeito, mas discordo um pouco. Eu acho que uma padaria pode ser uma startup, mas, como o nome já diz, start, né, tem essa palavra no nome, eu acho que tem muito a ver com o começo, né, vocês, Daniel, aí vocês podem contribuir nisso daí, tem a ver com o começo. Então é uma forma que tem, a princípio, né, base tecnológica, ela tem baixo custo inicial, ela tem uma escalabilidade e ela tem alguma coisa nova, né, que eu acho que start tem a ver com o começo e tem a ver também com Eureka, né? Que tem a ver com uma ideia que ela já talvez exista, mas que ninguém pensou naquilo como formato de negócio. É tanto que é muito comum você ver startups que estão dando certo, que conseguiram investidores e estão passando dessa fase de startup, e você pensar, como eu não pensei nisso antes? Ah, né? Esse como não pensei nisso antes vai acontecer sempre, cara. Eu tenho 3 por dia. Olha aí, 3 por dia, como não pensei nisso antes? Mas é aquela coisa, né? Tem gente que tem medo de dar sua ideia num evento, assim como o Daniel foi no Weekend, tem muita gente que manda mensagem pra mim antes de puxar pro Weekend, cara, mas vão roubar a minha ideia. Eu falo, cara, se por algum acaso tu não for bom o suficiente pra conduzir a tua ideia, velho, nem só tu sabendo vai dar certo, entendeu? É, se verdade. Por algum acaso outra pessoa souber a tua ideia e ela desenvolver melhor do que você, ou se vocês forem numa competição, o melhor vai sobreviver pra... e o então mercado vai ganhar rápido. Uma super empresa. É. Né? Não era pra ela ser tu mesmo essa ideia, né? É, não sei que seja uma ideia de um código de criptografia, é bom que seja espalhada a ideia, né? É, com certeza. Mas, Marcos, ainda tem isso, né? Se o cara desenvolver mais rápido, às vezes você tem a ideia e você fica naquela, assim, cozinhando a ideia. Daqui a pouco a ideia vai e sai aí, pô. As ideias estão aí no ar, né? E aí você fica ali cozinhando, tá com um ano aquela ideia. Pô, essa ideia é massa. Daqui a pouco vem, era a minha ideia. Ah, meu amigo, é porque o cara pensou e realizou mais rápido, né? É, com certeza. Tem aquela aquela máxima, né, que dizem que enquanto você acha que tá fazendo uma coisa, já tem algum asiático no interior da China executando. Porque não tem, cara. É muita gente, E tem muita gente boa no mundo pra executar. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é se jogar, testar, errar, derrar murro na cara, assim como eu levo todo dia, pra poder levar as coisas num nível mais aceitável. Mas sobre essa questão do pão impresso em 3D, cara, seguinte, digamos que o modelo funcional de uma padaria não seja uma startup, porque eu não consigo dobrar o tamanho desse troço de um dia pra noite, correto? Mas correto. Ela pode, dentro dela, ter um modelo de negócio que funcione como startup, porque uma startup ela não precisa ser basicamente uma empresa. A definição de startup, quando foi feita pelo Eric Ries, dentro do Startup Enxuta, The Lean Startup, um livro lançado em 2012, ele fala que é um grupo de pessoas movidos dentro de uma condição de extrema incerteza, querendo fazer algo, certo? Então, por exemplo, dentro da padaria, eu posso ter meninozinho, estagiário, super legal, que tem conhecimento de impressora 3D e conseguiu criar um pão impresso em impressora 3D super gostoso, e ele conseguiu fazer um modelo de entrega para esse pão para poder, por exemplo, não atingir simplesmente as 200 pessoas que vão comprar pão na padaria, mas com o modelo de entrega que ele criou baseado em drones, ou então baseado em bicicletas motorizadas ou qualquer outra coisa que se desloque mais rápido do que uma pessoa caminhando, ele não simplesmente entrega os 200, mas consegue entregar 1000 pães. Então, mil pessoas consegue atingir. Então, nesse ponto, aquele grupo de pessoas que teve a ideia de criar uma impressora 3D que imprimisse pão e que entregasse pão mais rápido, aquele grupinho se torna uma startup, porque aquele modelo de negócio configura uma startup, mas não a padaria como um todo. Show! Legal, show de bola. E aí nós entramos exatamente, mais detalhadamente, no Startup Weekend Fortaleza. E aí eu quero entrar mais em detalhe, já que a gente já tá falando de startup, já deu pra entender mais ou menos o conceito. Quero falar desse evento que aconteceu esse final de semana em Fortaleza, né? No último final de semana de agosto, não foi isso, Marcos? Isso aí. Começou dia 28 e terminou dia 30. Mas antes de chegar no Startup Weekend Fortaleza, eu queria saber mais, existe o Startup Weekend mundial em outras cidades? Onde é que começou? Quando começou? Rapaz, o Startup Weekend era um negócio fantástico. Esse troço nasceu em 2008, ou foi 2007, lá em Boulder, no Colorado, Estados Unidos. E o cara queria fazer o seguinte: meu irmão, vamos juntar uma negrada aqui, um americano falando desse jeito, né? E pra ver se essa galera aprende um pouco de empreendedorismo e lança algumas empresas legais. Desde então, ele criou um modelo fechado e expandiu isso para todo mundo executar de maneira voluntária e desenvolver ecossistemas empreendedores, certo? Desde então, cara, esse negócio já passou por 135 países, 1.020 cidades, já atingiu mais de 208 mil pessoas em 3.460 e poucos eventos. Então, toda cidade pode acontecer um Startup Weekend. Quem tá ouvindo aí pra gente aí no interior de qualquer cidade aí do Brasil, se você quiser organizar um Startup Weekend na sua cidade, basta que você, ouvinte, já tenha participado de um Startup Weekend, isso já lhe condiciona para ser um organizador. Então, se torna uma coisa muito orgânica, se torna uma coisa que cresce rápido, levando em consideração que é um modelo gostoso de trabalhar. Você se encontra com 120, 100 pessoas com diferentes experiências, diferentes formações, diferentes origens, e a gente, quando está num ambiente desse, a gente tenta criar um ambiente legal para que as pessoas se conversem e se conheçam, que gerem novos empreendedores, né? Aqui no Brasil, não lembro quando foi a primeira edição, mas acredito que tenha sido em Recife, e esse negócio cresceu de um jeito. Recife é sempre muito forte, questão da tecnologia, né? Sempre demais. Tem Campus Party, agora lá, todo ano, praticamente. Isso começou mais ou menos há uns 20 e poucos anos atrás, quando o pessoal resolveu povoar a região do Recife Antigo para colocar empresas de tecnologia, e o bairro se transformou e acabou tudo sendo muito concentrado, e isso deu espaço para surgir muitas coisas lá dentro. Recife é uma referência, né, Recife? Isso, com certeza. Eu gosto muito de lá, inclusive. Comer bolo de rolo em Recife é muito bom, viu? E não chegue lá chamando de rocambole, não, viu? Porque senão você volta todo vermelho de tanto apanhar. É verdade, você pode causar um incidente diplomático se você chamar bolo de rolo de rocambole em Recife. Não, é o fim do mundo. Cara, e assim, aqui em Fortaleza, o Startup Weekend teve sua primeira edição bem tardiamente, em relação a outras cidades do Brasil, que foi em 2013. Em novembro de 2013 a gente teve a primeira edição. Desde então a gente teve mais uma e mais outra. Em 6 meses a gente realizou 3 aqui, com assuntos horizontais. Aí a 4ª edição foi lá no Banco Palmas, no Conjunto Palmeiras, uma edição dentro da comunidade focada na resolução de problemas sociais. Cara, mas a gente tem que fazer um especial do NHS depois só sobre Palmas. É, né, cara? Que pois é uma sistemática muito bacana de economia. Eu não sei se ainda se chama assim. Antigamente era economia solidária, economia participativa. Mas é um assunto para outro podcast. E aí vocês fizeram essa edição lá no Conjunto Palmeiras. Isso, fizemos a edição no Conjunto Palmeiras. Quem estava puxando a principal organização era a Gabriela Aires, que hoje ela coordena o FB Ideias, que é um centro de inovação e empreendedorismo. E teve essa última edição aqui na FIEC, onde eu fui o organizador principal, mas eu tive comigo uma equipe de mais 6 pessoas, mais 6 pessoas organizando. Não se faz um evento desse sozinho. E a gente fez essa primeira versão em Fortaleza, voltada para soluções inovadoras em educação. Marcos, né? Só para complementar essa questão da importância de Recife, em 2010 eu tive a oportunidade e prazer de entrevistar o Silvio Meira, né? Silvio Meira é o grande entusiasta, talvez o maior entusiasta da cultura digital, da inclusão digital, dos aspectos de tecnologia e internet. Posso dizer do Brasil? Posso dizer que sim, né? Do Brasil. Uhum. Ele é muito bom. Isso. E na época ele dizia que, foi até o título da entrevista, no futuro até a internet pelo esgoto, né? Esse foi o título, porque ele falava que a internet realmente ia dominar. Isso em 2010, a gente tá falando de 5 anos atrás, mas mudou muito, né, de 5 anos pra trás. E provavelmente, se eu for reler aqui a entrevista, algumas coisas que ele falou em termos de previsão possa ter se concretizado, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta em relação ao Startup Weekend Fortaleza. Eu quero saber o seguinte, eu vou fazer uma pergunta que eu faço parte, talvez, da resposta. Por que a imprensa simplesmente ignorou solenemente o evento? Eu tô perguntando isso porque a gente pesquisou e a gente não encontrou nada, absolutamente nada, nem no próprio senhor Google, sobre o evento. Você tem alguma ideia do que pode ter acontecido, esse branco, essa falha lastimável da imprensa cearense? Pois é, cara. Outro motivo aí onde eu tenho que medir as palavras pra não apanhar na rua. A gente vive numa cidade que tem muito espaço para crescer, e hoje em dia, se faz uma coisa boa no mundo, né, o pessoal prefere colocar no jornal o fulano que morreu assassinado por não sei quantas pessoas, com não sei quantos tiros, né, e o pessoal gosta de focar na mídia negativa. E quase hoje, para esse evento, a gente saiu em 2 matérias, em 2 jornais conceituados na cidade, mas foram não só por culpa da mídia, mas as pessoas mesmo não se interessam em colocar essa mensagem pra frente. O pessoal foca na pauta negativa. Recentemente, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Isso não foi, digamos, nem comemorado pela população. Cara, a gente vive no Brasil, bicho. Coloca o Brasil dentro de um cenário mundial. Você saiu historicamente do mapa da fome da ONU, meu irmão. Você tem noção do que é isso? O mapa da fome. Cara, você já conversou com alguém que já passou fome? Algum de vocês já passaram fome? Você sabe o que é isso? Tipo, é algo muito profundo, cara. É algo que tá assim dentro. Então eu acho que antes de a gente pensar por que é que a imprensa, não sei o quê. Cara, eu tô viajando, mas tipo, essa galera precisa estudar um pouco de formação da sociedade brasileira. Tem que tirar a bunda da cadeira e ler um pouco de filosofia, ler um pouco de sociologia, ler um pouco de ciência. Ter uma formação completa pra não poder ser aquele hater que toda vez a pessoa sai um post sobre qualquer coisa e vai falar qualquer merda lá no Facebook, sabe? Então, isso, antes de ser culpa da imprensa, é culpa das próprias pessoas que não colocam pra frente a situação. Mas isso eu não falo de mim que eu organizei um evento, eu falo de qualquer notícia boa que acontece no mundo. Foram 121 inscritos, 16 mentores, 5 jurados, 12 ideias que foram trabalhadas. Né? Isso aí. Esses são os dados do último Startup Weekend Fortaleza. Record que são louváveis. Em Fortaleza. Queria entrar mais na metodologia, na sistemática mesmo do evento. E aí eu queria ver mais a visão do participante. Então, Daniel, conta aí pra gente. Como foi que você teve o primeiro contato com o evento? Como é que foi? Aí você vai lá, se inscreve, prepara a ideia, já tinha a ideia. Eu lhe juro que eu nem lembro quando foi que eu me inscrevi exatamente, mas foi bem no comecinho. Fala assim, eu já nasci inscrito. Ixi, Maria. Eu nasci pra dar certo. Nasci não, para não, brilhar. Não. Ixi, não, acho que não. Menos, né? Mas eu vi a chamada no Facebook, eu já seguia, eu já estava tentando entrar nesse esquema de startup. Eu vi uma coisa que eu gosto de comentar, até com um amigo meu que eu converso muito, cara, a gente tem que entrar nesse esquema de startup, porque os investidores, quando eles vão atrás assim, de startups e tudo, eles olham a ideia, mas eles gostam muito, assim, a avaliação é muito da pessoa, sabe? E quando você, e você que está ouvindo aí também, né, se você tem esse perfil assim de ser muito criativo, você tem um perfil assim de ser multitarefa, até uma pessoa mais velha, uma pessoa mais madura e tal, isso é muito, chama muita atenção do investidor. Eu digo porque às vezes quando eu fui uma vez num evento de startup, o primeiro que eu fui, era muito pequenininho, não vou lembrar aqui, e é bom até que eu não lembre mesmo dos detalhes. Mas o pessoal assim muito jovem, o pessoal ainda muito na universidade, assim ainda muito, muito verde, e as ideias estavam muito, muito fracas, sabe? E era um evento que também era patrocinado pela Google e tal, mas as ideias estavam fraquíssimas. Eu, não, cara, não deve ser isso aqui não, peraí. Então eu acabei... O investidor chegar e botar a grana dele, né? Ah, é. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu fiquei realmente chateado, achar que... Eu fiquei até chateado de perder um tempo ouvindo o cara falando. Ele tinha uma startup, tava tentando criar startup, não sei, de um marketplace de pessoas que criam elementos para jogos indie. Olha, e vocês que fizeram agora o programa sobre jogos indie, não foi? Olha aí, muito bem. NHS número 29 aí, confere no nosso blog. Dá pra escutar tudo isso que o Daniel citou aí. Então, pô, jogo indie tá fervilhando e tal. Mas se você conhece um pouco de jogo indie, sabe que a galera que faz, a galera tá sem grana. A galera, né, vai ali meio na paixão e tal, junta dois, três, não sei o quê. Aí o cara tava querendo propor um marketplace pra que as pessoas troquem informações, pra que façam um comércio. Ah, me vende o teu roteiro, eu te vendo uma fase, eu te vendo um design e tal, e ele vai cobrar uma taxa em cima disso. Rapaz, olha, isso aí é o tipo de coisa que num Startup Weekend o mentor ia dizer, cara, valide isso aí, porque isso aí não vai dar certo, não. E aí eu já posso começar falando aí da minha experiência, né? É a questão dos mentores, né? Você chega lá com a ideia, ou você pega a ideia de outra pessoa. Eu não fui no começo lá apresentar ideia nenhuma, sabe? E esse negócio dos mentores, que eles vão lá, no começo você acha ótimo. Mas, rapaz, eu vou dizer pro Marcos aí, no último dia eu já desabafa, tava... Desabafa. Rapaz, eu tava naquela técnica, não sei se vocês sabem, do programador, que ele usa fone de ouvido. O fone de ouvido tá desligado? Tá desligado. Eu não sou programador não, viu, que usa isso aí. É, né? Rapaz, porque eu já não aguentava mais do cara chegar, validou. E pra nós, que o nosso projeto pivotou meio que duas vezes, sabe? De manhã, então assim, na manhã do domingo, 9 horas da manhã, a gente teve que revalidar um monte de coisa e tal, e aí eu já tava de saco cheio, e a nossa equipe também passou por perrengues, porque praticamente ficou eu mais outro e uma menina, e a menina também passou mal e tal. Eu sei que terminou eu e o meu, que eu chamo agora de só, o Joderian, mas... Caralho, a menina passou mal, vocês estavam onde? Passou mal? Não, ela passou mal. É porque você não tem noção, são 54 horas, né? É pra você desenvolver. Então, você chega, aí tem o pitch lá, você tem um minuto pra defender uma ideia. E eu vou colocar uma informação aí, que o André não comentou, mas foram 49 ideias levantadas. 49. E o nosso host lá, que era o Gerson, ele ainda queria que trouxessem mais. Eu, não, que isso, rapaz? 49 já é muita ideia. Então eles colocam as ideias, a gente vota, e aí ficaram 14. E aí as pessoas vão lá, se reúnem e tal. Eu, a ideia que a gente ganhou não era uma ideia minha, não. Era de uma ideia de um cara cara lá que quando chegou lá na frente, ele desistiu da ideia. Ele disse, não, não quero mais essa ideia, não. Hoje ele deve estar se remoendo. Sério? Aí. Olha aí, cara. Sério? Oportunidade. Eu peguei o papel do chão. O cara, não quero mais, não. Não, cara, peraí, eu acredito nessa ideia. Essa ideia aqui é boa. Eu tive uma ideia parecida já com isso e tal, não sei o que. Ele, não, eu vou me juntar com outra galera ali. Mas deixa aí eu ver se eu entendi. É como se fosse um super, um mega brainstorm. Todo mundo se tranca lá na sala e fica pensando e tentando. Sim. Algumas ideias já vêm mais ou menos prontas e você tenta desenvolver e outras vão sendo criadas na hora. Outras vão sendo mescladas, mixadas, é isso? Mescladas. Muita gente conversa, une equipe. E aí tem essa questão, o primeiro ponto que é o mais estressante é a questão da validação. Porque você chega e diz, vou dar um exemplo aqui sem detalhes, mas eu achava que eu conseguiria vender uma coisa para um diretor de escola. Nós estávamos falando de coisa de educação. E aí eu achei, não, vou conseguir vender isso aqui para o diretor de escola fácil. Aí não, tem que validar. E aí como é que eu consigo conversar com um diretor de escola num sábado à tarde? Eu não consigo conversar com esse cara. Então lá vai eu sair da equipe para ficar no telefone, ficar fazendo um monte de ligação maluca e tal, não sei o quê. Quando eu consegui finalmente falar com os diretores, eu levei um banho de água fria. Por quê? Porque quando você chega com a ideia... E isso eu acho que aconteceu com a maioria das equipes e vai acontecer com você que tá ouvindo, que vai participar do próximo aí. Rapaz, é porque você vai com a ideia do coração. E você vai carregado de achismo, achismo, achismo, achismo. E aí quando você vai conversar com a pessoa, o diretor, a gente encontrou um diretor lá, conversamos com ele, e ele disse na minha cara, cara, tua ideia é ótima. Era uma ideia anterior, né, que a gente ganhou, não. Tua ideia é ótima, é massa e tal, mas eu quero ela de graça. Não, mas de graça? Não, Daniel. Não, mas eu não pago mais um real por isso. Aí eu, caraca, meu irmão, mesmo a ideia sendo inovadora, mesmo trazendo marketing pra ele e tal, a ideia era a ideia que tava no papel do cara, que era basicamente assim, era fazer um curso de robótica e programação, certo? Baseado em desafios em que você fazia tudo isso através do smartphone. Ela não é tão diferente da nossa ideia atual, não, sabe? Mas a questão é que assim, eu ia vender pro cara da escola, dizer assim, ó, cara, eu vou te vender uma metodologia aqui pronta para o teu professor aplicar com os teus alunos, entendeu? Ele monta grupos de 10, o professor fica lá, o professor também vai aprender, vai querer e tal, e você vai poder trabalhar com robótica, não sei o que e tal. Eu achava que essa ideia era ótima, e até hoje ainda acho ela, mas o diretor falou, cara, olha, com inadimplência de escola, eu não posso mais gastar um único real a mais no que eu já gasto. Aí eu perguntei pra ele, tá, então quanto é que se eu estiver substituindo, que não era nem minha proposta, se eu estiver substituindo um professor teu, quanto é que tu me paga? Eu te pago 12 reais. This is madness! Nossa, caraca. Olha aí, rapaz. Mas você falou muito aí em validar a ideia, né, Daniel? Então, a ideia vai com muita paixão, sendo criada com muita vontade, mas ela precisa ser, em algum ponto, ser validada. O que seria exatamente essa validação? Eu posso pegar um pouco do gancho aí? Porque, assim, eu entendo muito o que o Daniel passou. Eu já participei de Tapuí, que eu sei bem como é isso aí. Na época da minha ideia, a gente queria ver um negócio para hospitais. Só que nenhum hospital queria abrir os problemas que ele tinha internamente. Então, a gente não conseguiu validar o que a gente estava querendo propor. Por que esse negócio de validação é importante? Porque às vezes você tem uma super ideia, como o Daniel falou, que ele acredita muito na ideia que ele tem hoje que pode funcionar, que pode vender, e essa paixão que a gente tem pelo que a gente cria, ela deve ser mantida durante todo o tempo, porque se não tem paixão, o negócio não sai do papel. Mas, por exemplo, essa questão de validação é para saber se aquilo ali é uma coisa real, né? Eu tô criando algo que vai resolver o problema de alguém. A gente tá aqui conversando no Skype, se não tivesse o Skype, a gente não estaria conversando. Então o Skype, ele resolve o problema de gravar podcast à distância, e mais um monte de coisa, de problema que ele resolve. Então, ele funciona até hoje porque ele resolve o problema das pessoas, as pessoas amam ele por isso. No caso do Daniel, por exemplo, ele foi validar uma ideia que o diretor não gostou. Significa que a ideia dele é ruim? Não, nem um pouco. Às vezes a gente também precisa ter sensibilidade de saber filtrar os feedbacks, né? Com certeza um feedback desse diretor aí não é um feedback tão válido assim. Mas tem o que aprender com isso? Tem, bastante, lógico, porque, por exemplo, exemplo, quando a gente vai validar uma ideia, a gente não foca simplesmente na qualidade do produto, mas também em tudo que está envolvido com aquilo. É por isso que tem uma hora que a gente precisa desenhar um canvas para poder tentar ver o projeto como um todo. Porque às vezes, suponhamos, né, tentando bem por cima assim, o produto do Daniel é um produto genial, certo? Só que ele precisa vender esse produto para um tipo de gente, para um tipo de pessoa que nasceu e ainda vive na década de 40. Então, são dinossauros, são pedrinhas de estimação do planeta que a gente precisa conversar numa outra língua, né? Então, essa validação, às vezes, está em colocar um recurso novo no produto, está em colocar um recurso diferente na linguagem de vender. Então, a validação, ela se torna importante para que eu não coloque no mundo algo que ninguém não queira, né? Exatamente. Porque senão todo mundo perde dinheiro. O que queira, mas não pague por isso. Exato. Essa é a questão. Porque... O que queira, pague, mas não seja exequível. Por exemplo, diante de uma situação dessa, eu fico pensando assim, o que é que a gente poderia colocar no produto, ou o que é que a gente poderia colocar na nossa linguagem de venda, no nosso atrativo, para que esse cara pague mais do que 12 reais? Se eu convencer ele a colocar mais um real, opa, tô indo na direção certa, né? Para complementar isso que você está falando, vocês citaram três termos. Um deles a gente já conversou, que é a questão da validação, que é saber se as pessoas usariam e ou pagariam por aquilo, né? Muitas vezes você tem uma super ideia que você acha, como o Daniel falou, você chega num evento cheio de achismos, eu acho que isso é fantástico, eu acho que isso vai revolucionar. Quando você vai validar, rapaz, é legal, mas eu não pago nada por isso. Porque nenhuma ideia resiste ao primeiro contato com o cliente. Show de bola. Então a validação a gente já tem ideia, que é saber se você tem que partir para outra ou rever a sua ideia, né? Isso. Aprimorar. A outra coisa, outro termo que você falou foi pivotar. E o outro termo que você falou foi canvas. Eu queria que resumidamente você falasse o que é pivotar e resumidamente falasse o que é canvas, porque a gente vai fazer um especial sobre empreendedorismo e empreendedorismo digital e vai detalhar. Então fala resumidamente o que é canvas e o que é pivotar. O canvas, ele é um quadro, o nome em inglês já diz isso. O canvas é o business model canvas, é o quadro de modelo de negócios, que foi um quadro criado, que foi lançado num livro há um tempo desse atrás, no Business Model Generation. Ele é um quadro que ele desenha e vê todas as facetas de um negócio. Então esse quadro é dividido em 9 pedaços, onde você vai preencher esses pedaços com coisas importantes sobre o seu negócio, de modo a você ver o seu negócio de uma maneira completa, certo? Então nesse quadro a gente vai explorar que valor você entrega para o seu cliente, quem é o seu verdadeiro cliente, que tipo de segmento de cliente é esse, como que você se relaciona, quais são os seus canais de comunicação, suas fontes de receita, sua estrutura de custos, seus recursos, suas atividades que você precisa executar e seus parceiros. Então, com esses 9 pontos, você consegue ver o negócio completo e, assim, desenvolver e melhorar isso. Show. Com relação aí a pivotar, né? Pivotar, hoje eu tenho um pensamento de que é a melhor e a pior coisa que pode acontecer com você num hackathon, assim, num startup weekend, né? E isso ao mesmo tempo, porque pivotar é você trocar de ideia, ou você adaptar a ideia, você, assim, mudar, mas mudar radicalmente a ponto de que você tenha que revalidar. Eu tô lembrando aqui do meu colega, inclusive, que ele foi o terceiro lugar, o Ian, e ele estava pilhado. No sábado à noite, ele já tinha pivotado a ideia dele, uma, duas, três, ele estava na quarta pivotagem. Porque ele chegava, validava, não dava, não, vamos fazer agora isso aqui, aí não dava, não, vamos, então vamos mudar pra cá, não sei o que. Daqui a pouco ele chegou, ele tinha mudado a ideia completamente, aí foi nessa hora que ele não conseguiu, aí ele voltou pra ideia inicial com a outra abordagem, foi aí que ele conseguiu deslanchar e tirar o terceiro lugar. Então eu acho assim que pivotar é esse enfrento da realidade, né, junto com a validação, e aquele momento que você tem que tirar o amor que você tem pela ideia, você tem aquele amor pela ideia, você tem que tirar esse amor, ser racional e dizer, tá bom, isso aqui não é, então vamos passar pra próxima. Em emendando com essa questão da pivotagem, só ressaltar que a gente tem o que eu chamo da cultura do fracasso. Mas a cultura do fracasso no sentido de derrotismo. Eu sei que nos Estados Unidos, como já é conhecido mundialmente, o Vale do Silício, mas também em outros lugares, e eu vou citar também Israel, fracassar é um sucesso, porque é a partir dali que você consegue visualizar qual o caminho certo. E a gente não tem essa característica. Por isso que eu chamo de cultura do fracasso essa nossa característica, nossa Brasil, essa nossa característica de não encarar o fracasso como uma possibilidade de reerguimento de uma forma mais intensa. E aí eu queria que vocês comentassem isso. O que é que a gente faz para as pessoas perderem o medo de empreender? Porque, na minha opinião, o brasileiro não é empreendedor, ele é um cara que tem boas ideias, mas ele esbarra no medo, eu falo de modo geral. O que é que a gente faz para que o brasileiro, o nordestino, o cearense, perca o medo e empreenda e elimine essa cultura do fracasso? Antes dos meus comentários, eu queria somente pontuar aquilo que o Max já falou no começo, né? Parece que a gente tem que ter alguma coisa sempre de ruim para comentar, alguma coisa de negativa, e a gente nunca fica feliz ou nunca fica satisfeito com alguma coisa que tá dando certo. Parece que a gente sempre... Eu lembro muito do Big Brother, essas coisas, né? A gente nunca torce pro cara que é melhor, ou no futebol, no vôlei. A gente nunca torce pro time que é melhor. A gente sempre torce, a gente tem que parecer uma coisa cultural de sempre torcer pro mais fraco, né? Por mais que ele seja pior, né? Ou menos competente. É meio que uma coisa cultural. Isso também pega um pouco na questão da startup, que geralmente a pessoa tem que vir realmente acreditando na ideia. O povo brasileiro, ele é um povo muito empreendedor na sua essência de povo. Ele é muito empreendedor. Agora, o empreendedorismo que a gente vê muito no Brasil, ele é um empreendedorismo muito de serviço, muito amador. Hoje, exemplo, é o empreendedor que é vendedor ambulante, é o empreendedor que ele é comerciante no seu bairro, ele é o empreendedor costureiro, costureira. Então, esse empreendedorismo, ele é muito... O nível de empreendedorismo brasileiro é muito alto, só que a maioria está nesse ponto. A gente empreende por sobreviver de dificuldades, né? A gente tem dificuldade numa coisa, tem problema no mundo, a gente empreende para poder resolver esse problema. E às vezes, dependendo da sua formação, você é um puta desenvolvedor que desenvolve um super software que resolve um problema gigantesco e você ganha muita grana com isso. Então são diferentes tipos de formação, né? O cara que hoje, ele tem vocês, perto da casa de vocês, lá no barzinho da esquina. O cara que hoje é o dono do barzinho da esquina, se ele tivesse tido uma educação de qualidade, ele tivesse virado um programador, quem sabe ele não era dono de uma puta software house na cidade. Então, mais uma vez a gente se encontra dentro daquela questão de formação de sociedade, saber aonde que a educação do Brasil tá indo, pra onde é que nossas pessoas estão indo, né? Recentemente, cara, quando eu começo a falar, eu começo a viajar. Eu tava lembrando agora dessa questão dos imigrantes que estão chegando na Europa, né? Aí fica os países tudinho. Hein? Eu não quero imigrante na minha terra, não. Sai daqui. Vamos fazer revolta. Hein? Tá chegando o pessoal da África, da Ásia. Eu não quero gente aqui, não. Aí o que foi que a Islândia fez? A Islândia falou assim: fantástico. Recebemos muito bem os nossos imigrantes, porque a gente acredita... Os imigrantes, porque a gente acredita que eles podem ser os futuros amores dos nossos habitantes, podem ser os futuros grandes cientistas do nosso país. Então, envolve muito uma questão de como enxergar a função das pessoas nisso, né? Concordo com o Marcos de que o brasileiro, ele tem sim um empreendedorismo meio que nativo, sabe? Eu morei um tempo fora, morei na Espanha, e eu ficava abismado como... A Espanha tá em crise, né? Crise braba lá, né? E eu ficava abismado como... Pô, por que o pessoal não faz isso? Eu tinha amigos lá. Cara, por que faz aqui? Por exemplo, lá tem praça, pracinha assim, pra criança, não sei o quê. Cara, tem praça de 50 e 50 metros. Praça com brinquedo, com coisa, e não tinha um diacho de um pipoqueiro. Um pipoqueiro pra estar ali, cara, eu capaz, esse monte de crianças, não sei o que e tal, pra vender bala, não sei o que. Se fosse no Brasil, né, aqui que eu moro perto do Lago Jacareí, aqui em Fortaleza, pô, é cheio de gente com pula-pula, com vendendo bala, bola de encher com coisa e tal, não sei o que. Lá não. Então eu acredito sim que o brasileiro tem um empreendedorismo nato. Esse empreendedorismo ainda aparece muito nessa questão low-tech, né? Estamos falando aí de a inovação na coisa mais simples da, da, do negócio, né? Mas eu também sou esperançoso de que tá mudando, sabe? Se você olhar o tanto de coisa que a gente vê ligada a empreendedorismo, tanta iniciativa, Sebrae, a mudança lenta, Startup Weekend, né? É uma mudança lenta que a gente fica na ansiedade isso. De ver acontecendo, porque não se transforma isso de um dia pro outro. É, tá chegando. Eu ainda vejo assim que tá chegando isso aí, a gente tá aos poucos. Então, tem aquele pessoal que sai da faculdade querendo emprego público, né? E tal, não, quero só aquilo, não sei o quê. Não sabe nem do que tá fazendo o concurso. Faz o concurso, não sabe nem pra o que é. Não, é porque eu quero dinheiro. Mas, pessoal, vai aos poucos raliando, não sei o quê. Tem gente que já pensa, pô, isso aqui é uma possibilidade, trabalhar com o que eu gosto, fazer o que eu gosto, ser dono do meu trabalho. Eu acho que tá mudando. Não, pois é, mas é justamente isso que o Daniel falou, a questão do empreendedorismo low-tech. Talvez na Espanha, pelo pessoal ser mais qualificado, mesmo desempregado, quando acontece uma situação dessa, de falta de renda, eles não vão buscar esse tipo de empreendedorismo que é basicamente baseado no comércio, né? Em venda e quase um escambo, né? Eles vão realmente buscar outros tipos, primeiro recolocação no nível deles, né? Da qualificação deles, depois um empreendedorismo mais qualificado, digamos assim. Eu concordo. Vocês estão tudo vendidos. Eu concordo nisso que o André falou, que o brasileiro, por vezes, ele não é empreendedor por vocação, mas ele é empreendedor por necessidade, quando acontece alguma coisa com a renda principal dele, a renda segura. E também concordo com o Daniel essa questão de que o brasileiro ainda é um empreendedor low-tech, né? A gente precisa desenvolver muita coisa, mas tem boas iniciativas, como o Startup Weekend Fortaleza, que estão vindo aí para mudar esse panorama. Sabe outra coisa aqui que ajuda nisso? Eu tava pensando, cara, o seguinte, eu estudei a minha vida toda em escola pública, da prefeitura, certo? O que aconteceu? Chegou a minha oitava série, eu tava lá numa escola da prefeitura, no Parque Dois Irmãos, aqui em Fortaleza, aí eu fiquei pensando assim... Two Brothers Park. Pois é, Two Brothers Park. Agora tu imagina aí, certo? Um cara de 13, 14 anos numa escola pública da prefeitura na periferia de Fortaleza, certo? Cara, a possibilidade que esse cara tem de olhar pra uma faculdade, um ensino médio, numa escola qualificada, é muito distante. Muito, mas é puta muito distante. Eu conheço muita gente que fez isso e eu passei por isso, certo? Aí agora sim, o cara que sai de um ensino fundamental na prefeitura de Fortaleza, hoje os maiores clientes de empresa de educação ao governo, quais são as possibilidades que eu tinha naquela época, em 2004? Pipoqueiro. Qual era as opções? Isso era uma. E muita gente virou caixa de supermercado, caixa de banco, funcionário vendedor da Oi, de chip, que fica perturbando a gente na Praça do Ferreira. Telemarketing. Coisas do tipo. Pois é, telemarketing, muita gente foi pra telemarketing. Agora imagina, pra mim em 2004 que eram as opções. Ou eu tinha que desembolsar uma grana gigantesca que eu não tinha pra pagar uma escola particular, ou então eu ia pra uma escola perto da minha casa do estado com educação fraquíssima, certo? Escola clássica de estado, que vocês sabem que o governo do estado é responsável pela educação no ensino médio e as prefeituras de ensino fundamental, né? Então eu com escala fraquíssima no estado, do estado perto da minha casa, ou então eu me candidatava a um ensino de nível federal, que no caso foi o que eu fiz, que foi a escola técnica. Eu estudei e consegui passar, mas eram só 80 vagas pro estado inteiro, certo? 80 vagas pro estado inteiro na escola técnica federal, que no caso na época era o Cefet. Então, muita gente ia pro outro caminho, certo? Aí o que acontece? Tu pega essa galera toda e coloca numa escola estadual, certo? A galera toda coloca numa escola estadual. Aí quem que pode sair de qualidade ali? Se tu conta nos teus dedos, escola de estadual com qualidade, por exemplo, um Adalto Bezerra da vida, que aprova uma porrada de gente no vestibular, certo? Adalto Bezerra que fica ali no bairro de Fátima. Beleza, mas essa galera pega quantas pessoas? 600 alunos. E o resto vai pra onde? Vai pra escola pública lá pequena. Aí o que essa galera faz? Essa galera não consegue passar no vestibular. Essa galera não consegue fazer um curso de tecnologia, essa galera não aprende ciência, essa galera não aprende filosofia e se torna mais uma massa de manobra que vai aí trabalhar nesses cargos que vocês falaram aí de baixa qualidade. Mais uma vez, se reforça o pensamento, a formação low-tech das pessoas, tá? Aí o que aconteceu? O governo aí do nosso amigo, sem querer defender o governo, tá? Eu tô falando de uma ação específica. Criou as escolas de educação profissional. Então, cara, aqui na empresa, eu tenho um estudo de design aqui em Fortaleza, eu já recebi um estudante de ensino médio, estagiário de uma escola de educação profissional. Então, o que foi que esses caras fizeram? Bicho, a minha opção que eu tinha de ir pra uma escola de ensino ruim ou entrar em uma das 80 vagas de uma escola federal federal multiplicou, cara, por um número que eu não sei nem faço a ideia, que essa galera agora pode estar em formação profissional dentro de um ensino médio, saca? A quantidade de galera que sai com conhecimento de redes de computadores, galera que sai do ensino médio sabendo programar Java, sabendo programar C, sabe? Tipo, isso faz muita diferença daqui a uns 10 anos, quando for para o cenário de tecnologia aqui no estado. Isso é uma coisa daqui. Tu sai para um estado vizinho, isso não tem. E eu garanto para vocês, isso vai gerar daqui a uns 10 anos muito positivo pro nosso estado. Marcos, eu não sei se você sabe, mas eu sou professor de escola profissional. De uma escola de Messejana, e eu tô contigo aí, de fato. É assim, também tenho que comentar, olha aí, Recife entrando, né? O nosso projeto é copiado de uma escola de Recife, né? Mas hoje as escolas profissionais aí, elas são. Eu digo pra todo mundo, cara, vai visitar uma escola profissional pra você ver. É uma opção pra classe média também, sabe? As pessoas têm que ver que a escola pública, ela tá com uma estrutura, a escola do estado, as escolas profissionais, ela tá com uma estrutura bacana, ela tá com um trabalho que vale a pena ele ser visto e ser valorizado. Isso eu com orgulho falei isso no Startup Weekend, quando eu ganhei, de dizer que eu sou professor de escola pública com muito, muito, muito orgulho, porque é um projeto que realmente, assim como o Marcos aí, que foi aluno de escola pública, eu acredito que a gente tá mudando um monte de vida de gente. Eu acho que no estado já são mais de 100 escolas profissionais. Eu acho interessante vocês citarem essa questão da mudança e da evolução, dessa sensação de que tem alguma coisa se transformando. Isso é legal. E aí aproveito que pergunto para vocês qual o cenário em Fortaleza. Para completar e iniciar essa questão de qual o cenário em Fortaleza de startups, uma vez eu fui para um bootcamp aqui em Fortaleza, uma série de palestras, e quem palestrou foi um cara que eu não lembro mais o nome dele, infelizmente não estou conseguindo lembrar o nome dele, mas é dono de uma empresa chamada Green, que tinha sede aqui em Fortaleza e hoje tem sede em Orlando, nos Estados Unidos. E o cara falou assim, cara, o que falta pro Brasil é o seguinte, dentro do futebol, por que todo mundo quer ser jogador de futebol? Porque tem na época ele falou, né, tem um Ronaldinho, onde todo mundo se inspira, tem um Neymar que todo mundo se inspira e quer virar. Agora tá faltando um Neymar no empreendedorismo, tá faltando um Ronaldinho no empreendedorismo, tá ligado? Pra chegar pra essa galera de ensino médio e dizer, pô, olha pra mim, olha o que foi que eu fiz, olha o que foi que eu transformei, olha o que foi que eu transformei, é possível, eu saí de onde tu tá, faz o que eu tô fazendo. Eu tenho um exemplo, eu tenho um cara chamado Marco Gomes. Marco Gomes é o cara que era pra ser esse Ronaldinho da galera. É porque a mídia também, às vezes, ela não vê muito isso. Marco Gomes tá na Exame, mas ninguém lê o cara Exame da assim. Bubu Box, né? Não tô falando mal da mídia, porque é muito complicado, porque ele segmenta muito. Hoje você só lê o que você quer, né? Você não tá muito aberto e tal. E esse Marco Gomes é um cara que ele teve uma ideia, o cara era todo rastafário, não sei o que. Ele teve uma ideia, foi lá, fez a startup dele. Hoje o cara é o queridinho do Vale do Silício, entendeu? O cara é dono da Bubox, tem outra empresa agora que tá trabalhando com educação física, uma coisa desse tipo, eu não lembro agora. Então a gente tem alguns exemplos muito bacanas disso aí. É isso aí, cara. Eu particularmente, quando eu comecei a trabalhar com startup empreendedorismo, eu coloquei pra dentro de mim, cara. Bicho, eu preciso levar essa mensagem pra mais gente. Eu preciso dar uma opção pro pessoal, certo? Pra todo mundo, cara, pra todo mundo. Qualquer pessoa que tá aí, tá hoje no seu emprego, que vai lá, pega um ônibus lotado de manhã, pega um ônibus lotado à noite pra chegar em casa, entendeu? Existe uma outra opção, mas a gente peca muito pela estabilidade. A gente peca muito pela estabilidade e pra sair da estabilidade, pra tentar uma coisa diferente, cara, não é fácil. Pra mim não foi. Isso é muito difícil. Todo mundo precisa ser empreendedor nesse país? Não é todo mundo precisa ser empreendedor. Vai ter empreendedor que vai ter lá sua banquinha e vai conseguir resolver o problema da região, porque um dos caras mais considerados lá no meu bairro é o cara que faz o melhor pão da região e a galera vai feliz comprar o pão e ele resolve o problema daquela gente. Então ele cumpre o papel dele no mundo. Agora vai ter gente que vai gerar mais centenas e milhares de empregos. Então, cara, empreendedorismo tá pra todo mundo, mas também existem vários níveis de empreendedorismo com vários níveis de impacto diferentes e cada um tá pra fazer o que melhor se encaixa. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais a gente vai fazer a diferença na vida do povo. Bom, antes da gente entrar aqui na questão da ideia mesmo, da ideia vencedora, que foi a do Daniel, a gente falou em vários, digamos assim, várias entidades, vários, como é que eu posso dizer? Vários participantes do evento, né? A gente falou, tem os inscritos propriamente ditos, tem os organizadores, tem os validadores das ideias, e eu acho que também eu queria falar de um papel importante, que é a questão dos investidores anjo. Lá existe esse papel, ele já está presente no evento, o cara já fica lá olhando os possíveis, as possíveis ideias, onde ele vai poder investir, como é que funciona essa ideia? Ou só depois que entra alguém no sistema e aí sim, o vencedor da ideia, o cara com a ideia vai negociar diretamente com esses investidores. Cara, vamos lá. Para uma empresa receber investimento, ela não vai receber investimento de dia para noite, certo? Então tem que ter um namoro, essa empresa tem que estar funcionando. Geralmente se investe em empresas que já estão rodando, que já faturam, que tem alguma possibilidade de investimento. Existem níveis de riscos diferentes. Mas o que acontece em Startup Weekend é o seguinte, o objetivo principal do Startup Weekend não é gerar novas empresas, por incrível que pareça. É gerar novos empreendedores. Porque tem muita gente que tem seu emprego lá, tá confortável, tá bem, e vai lá para ter uma experiência diferente. Então, talvez aquela pessoa saia dali com um pensamento empreendedor diferente. Mas dentro do Startup Weekend não existe nenhum formato que favoreça o match, a ligação entre empreendedores, startups e investidores. Por quê? Tudo que sai do Startup Weekend é muito early stage, é muito começo, tá? Todas estão em estágio muito cedo, então nenhuma startup que sai do Startup Weekend tá na segunda-feira pronta para receber investimento. O que pode acontecer é o seguinte, um patrocinador do evento é da área de investimento, um jurado do evento é da área de investimento, um dos mentores das equipes é da área de investimento. Então aquela pessoa, aquele cara, aquela mulher que tá ali, eles são tão ali mentorando, estão ajudando na realização do evento, mas não vai para ali com o propósito de investir em alguém. Talvez ali esse investidor, essa investidora conheça um empreendedor que tem um histórico muito bacana, conheça um empreendedor que já tem uma empresa que fature bem e que funcione bem para que seja possível investir, ou então talvez uma daquelas startups que nasçam ali daqui a alguns meses, 6 meses, 1 ano, seja uma startup possível de receber investimento. Mas isso é muito fruto mais de networking do que um match promovido pelo Startup Weekend. Legal, bacana. E aí finalmente chegamos na grande vencedora do Startup Weekend Fortaleza, que foi a ideia do Daniel. E aí, Daniel, foi a ideia que não vou dizer que você achou no chão, né, cara? Vamos dizer que você mesclou, você mixou experiências durante a semana. E aí, qual foi o produto final que você chegou? Sidney, como eu disse, né, a gente lutou muito aí pela estrutura dessa ideia e foi validação e coisa. E eu acho que tem que comentar aí também para quem tá ouvindo, quer participar, que é loucura mesmo, né? Como eu disse, uma das integrantes da minha equipe passou mal, depois eu só vi no WhatsApp a foto dela tomando soro no hospital, certo? Para ver que o negócio é intenso mesmo, e você fica, a tensão, a pressão, ela é muito grande, né? E a galera dorme na faculdade. Eu não dormi, mas o meu colega de equipe, ele dormiu lá de sexta pra sábado, 3 da manhã, de sábado pra domingo, ele dormiu, porque dormiu entre aspas, que ele dormiu uma hora da noite, assim, da noite inteira ele só dormiu 1 hora, né? E então é uma pressão danada pra gente fazer. No final, basicamente, tava só eu e o Joderian, meu colega. E a nossa ideia que a gente pensou, a gente ainda trabalhando nessa questão de ensino de lógica de programação, ensino de programação para os alunos, a gente pensou num dominó. E esse dominó é um dominó ligado à programação. Quem programa, já programou, já viu esses programas iniciais, esses aplicativos iniciais de programação que usam blocos, né? Já trabalhou com Caturto, já trabalhou com a linguagem Lugo, que é uma linguagem bem, bem acadêmica, já trabalhou com Scratch, com App Inventor, né? Então a gente tentou mesclar, isso aí foi uma sacada que eu tive de, cara, se a gente tirasse esses blocos da tela e colocasse na mão da criança. E algumas empresas até trabalham com esses blocos eletrônicos, mas o nosso bloco não, o nosso bloco ele é realmente assim um dominó com comandos de programação, certo? Que aí ele vai montar esse dominó na mesa, no chão, com um coleguinha. E a gente também trabalha com robótica. A ideia é que a gente tenha um kit de robótica atrelado a esse dominó, que você programa o robô através do dominó. Cara, isso é fantástico, viu? Eu acho que quando você aproxima a realidade para as pessoas, cara, é um negócio fantástico. Como é o nome da ideia? Code Dominó, Code Domino, como é que pronuncia? Pois é, não, como é que pronuncia? Depende de onde você tá, né? Porque a gente primeiro tava colocando como se fosse em inglês mesmo, pra ser um nome internacional. Dominó é do mesmo jeito que se escreve em todo mundo, né? Mas a ideia virou Code Dominó. Code Dominó, né? Pra nós funciona assim mesmo. Legal, porque a programação nada mais é do que uma linguagem, né? E sendo apresentada previamente, de maneira cedo, precoce, na vida das crianças, já vai se tornando uma coisa familiar, não é isso? É porque antes de ser programação, é lógica, né? A primeira matéria quando você entra num curso de ciência da computação é lógica de programação, porque você não precisa aprender a programar, você precisa ter o pensamento lógico que tudo é consequência de uma coisa. Então... E essa matéria de lógica é uma matéria tão fácil, assim, é fácil, você pode dizer, ah, Daniel, é porque tu ensina, não, mas o conteúdo dela é muito, muito pouquinho, é só porque o aluno não está acostumado. Eu sou professor de lógica, passo por esse perrengue de ensinar lógica, e eu já fui chamado para tentar dar cursos, eu já dei cursos para professores de universidade para tentar quebrar essa barreira, mas é tudo uma questão, porque o aluno nunca viu aquilo na época, assim, quando ele estava na escola, e colocam na cabeça dele de que é difícil, mas caramba, é muito, muito simples. Eu lhe dou ali, você sabe fazer operações matemáticas, sabe, mas 4 comandos de repetição e de ifs, né? Se faz uma coisa, faça uma coisa. Pronto, a matéria acabou, é só isso. Quais são os próximos eventos? Já tem alguma coisa programada? Vai ter, com certeza vai ter, só que ainda não está com data correta, um Startup Weekend Youth. Esse Youth, ele é voltado para jovens, pelo nome diz, né? A gente ainda não sabe se vai ser focado em jovens mais velhos, ali na ideia do ensino médio, ou se em jovens mais crianças, focado no ensino fundamental, crianças até 13 anos. Então, ou vai ser um Startup Weekend voltado para crianças de 10 a 13, ou então vai ser um Startup Weekend voltado para crianças de 15 a 17 anos. Legal, muito bacana. Muito legal. Então, aí você já tiver, quando tiver uma agenda, quiser já divulgar aqui com a gente também, quiser fazer mais um especial, estamos à disposição. Beleza, show. Perfeitão. Quer deixar algum contato pro pessoal? Site, telefone, e-mail, pombo-correio, sinal de fumaça. marcos@terraverde.ppg.br. Isso é o meu e-mail aqui do nosso estúdio de design, né? Da nossa consultoria de design aqui em Fortaleza. Fazendo meu jabá, a gente está aqui há 4 anos, quase 4 anos trabalhando com design aqui na capital. Telefone 85-998-2424-50. Sempre trabalho aqui na Torre de Xadá, bata a porta que a gente atende, tá bom? E se vier, quiser pra cá, a gente trabalha aqui no alto da torre, a gente pode estender uma bandeira e ficar sinalizando, a gente pode colocar também alguma coisa de fumaça aqui, se for necessário. E eu tava lendo também, tem um grupo chamado Rapadura Valley, né? Como é que funciona isso? Cara, o Rapadura Valley basicamente é só uma maneira de reunir as pessoas. É um site, entra aí agora, www.rapaduravalley.org, e vai aparecer um mapinha de Fortaleza bem bonitinho com vários pontos. Cadastre sua startup lá, meu jovem ouvinte. É só você ir lá e colocar o nome da sua startup, seu endereço e um e-mail de cadastro. Pronto, você vai estar referenciado dentro da comunidade de startups de Fortaleza. Isso vai ajudar a gente a crescer, a ver mais gente que faz startup, a ver mais gente que desenvolve, mais gente que faz design, mais gente que empreende, e isso vai colocar a gente, vai fortalecer o nosso cenário de startups dentro do cenário nacional. Perfeitamente. Aceita podcasts? Sim. Você coloca lá podcast, vai ser legal, porque a gente tem o que lá? Tem algumas sessões para startups, para incubadoras, aceleradoras, coworkings, hackerspace. Então, acho que entra aí no cenário de startups também. Vocês. Fica a provocação. Tese, o Daniel quer deixar algum contato? Não, no caso, as pessoas que se interessaram pelo projeto, né? A gente estamos aí em fase inicial, vamos conversar ainda com advogados e não sei o que e tal para sair tudo, mas nós já temos site. Nosso site vai ser codedominó.com.br ou codedominó.org. Então esses sites já estão registrados, ainda não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas já vamos ter conteúdos colocados aí. Olha aí, então se você estivesse nesse podcast em 2033, quando o Daniel já estiver milionário ou bilionário, quem sabe, né? Aproveitando o tema, eu quero indicar um livro que eu tô lendo, que é o Pense Como um Freak. O subtítulo Olha é aí, como pensar de maneira mais inteligente sobre quase tudo. Então é dos mesmos autores de Freakonomics e ele fala justamente isso, né? Que é você basicamente pensar fora da caixa, que é um termo já que não é nem tanto mais utilizado atualmente, mas é você pensar de maneira diferente sobre mais variados aspectos e situações do nosso dia a dia, da editora Record. Vou fazer uma loucura aqui, de improviso, certo? Este livro que está nas minhas mãos, vou sortear para algum dos nossos ouvintes. Agora, como é que a gente faz? Qual é a mecânica? Olha aí, rapaz. Oh, eu tô ouvindo, hein? vamos pensar aqui no mecânico, deixa eu ver. Bom, pensando no tema, todo mundo, todo episódio, sempre alguém pergunta, mas o que quer dizer NHS? Oh. Então, vamos lá, vê se pode ser assim, mandando um e-mail para podcastnhs@gmail.com. Então, o ouvinte que usar da sua criatividade e do seu empreendedorismo vai tentar dizer ou vai dizer o que é que na cabeça dele significa a sigla NHS. Pode ser assim? Pode, por mim pode. Legal. Beleza. Então eu já ganhei. Olha aí. Vale, a gente também pode participar. Tô doido por esse livro agora. Claro, ó. Pode participar aí também. Nos próximos episódios, a gente vai colocar certinho lá na postagem desse episódio quando é que vai sair o resultado deste concurso novo, né? Não pode dizer. Deste sorteio, desta participação interativa dos nossos ouvintes, beleza? Muito legal. Eu quero também, já que vai nessa vibe de indicar livro, eu quero indicar um também. Pronto, manda lá. De 0 a 1. De 0 a 1 é o nome do livro. Escrito por Peter Thiel, fundador do PayPal. Livro muito bom que contextualiza e abre a cabeça da gente sobre empreendedorismo e startups. André, e aí quem quiser entrar em contato com a gente, como é que faz? Quais são os canais? Não é quem quiser, quem for entrar em contato com a gente. E-mail podcastnhs@gmail.com, Instagram e Twitter @podcastnhs, e para ouvir os episódios anteriores, podcastnhs.blogspot.com, facebook.com/podcastnhs. Também estamos no YouTube, no canal Podcast NHS. Legal, show de bola. Então acessa aí todas essas mídias sociais, essas redes sociais para entrar em contato com a gente. Mande lá seus comentários, suas dúvidas, suas correções, que afinal de contas nós não somos donos da verdade. Podemos ter derrapado em alguma informação aqui. Se você quiser também sugerir algum tema, manda lá pra gente, certo? Lembrando que toda terça-feira tem episódio novo do Podcast NHS no nosso blog, que o André acabou de falar o endereço, podcastnhs.blogspot.com. E também você entra lá para escutar todos os episódios anteriores, mas a gente já falou praticamente de quase todo tipo de tema. A gente já falou de games indie, como o Daniel citou, a gente já falou de histórias de assombração, a gente já falou de moda, a gente já falou de filme, a gente já falou de muita coisa interessante. Então, toca! Hoje nós ouvimos como nosso background, BG, nossa música de fundo, Capotes Pretos na Terra Marfim. Essa galera formada em Fortaleza pelos multi-instrumentistas Moisés Felipe, Arthur Guidugli, Eudênia Magalhães, Fred Costa e Marcelo Freitas. Eu vou citar o trabalho deles, A Casa, de 2013. O nome é bem interessante, é diferente e tem um significado que eles querem é liberdade, né? É um sinônimo, segundo explicam, de liberdade, um lugar que se pode ser visitado por todos e a qualquer momento. É um charmoso quinteto com violão, violoncelo, trompete, acordeon, bateria e tudo que você imaginar de instrumentos musicais. Eles, curiosamente, construíram seus fãs por meio do busking, que é um termo em inglês para apresentações em calçadas, metrôs e espaços públicos, como Beira-Mar, Praça Luísa Távora e Centro Cultural Dragão do Mar, aqui em Fortaleza. Então, hoje, Capotes Pretos na Terra Marfim, no. Então, toca! Então eu quero agradecer mais uma vez o Marcos Medeiros e o Daniel Chagas, que conversaram aqui com a gente sobre empreendedorismo e sobre o Startup Weekend Fortaleza. Beleza? Algum recado final, pessoal? Rapaz, sejam felizes todos vocês. Encontrem os momentos de felicidade que deixam vocês inspirados pelo resto do dia. Rapaz, olha aí, rapaz. Muito empreendam, bem. Empreendam, façam seus negócios saírem da cabeça. Empreendimento high-tech de preferência, né? É bom. É bom. Ajuda também. Só deixar um recadinho, eu tô abrindo uma padaria e aí eu tô precisando de uma impressora 3D. Se alguém tiver aí uma segunda mão. Não, antes da gente seguir aqui, eu queria só perguntar se essa padaria aí da tua região é impressora 3D, Max. Não, não é.